Salve, Tipe, meu KZS. E o Rafinha na produção. Vivi, Rafinha, né? Eu só conheço. Ela por cima na missão. Já me deu submissão. Na cama é um furacão. Pra sentar tem aptidão. Ela na obsessão. De montar no cavalão. Rolou a conexão. Mas não vai ter omissão. E na denominação, pra me jogar o bundão, eu executo a ação. Aí eu vai ter compaixão. Se tiver ela, joga suas tranças. Coronança na piroca, é um furacão, não para. Só quer saber de whisky, copão com a bunda, ela vai, bate no chão. Vim com as amigas, curte o barão, ela sobe na brisa, desce, ela quica. Joga em cima do seu cavalo, na madrugada ela é louca, maluca.